que ela também sofre por alguém que não lhe ama. Sentindo falta do amor, suspira e rola na cama. Em seu quarto luxuoso, na solidão ela chora. Sem saber que no porão, o meu pobre coração lhe deseja toda hora. Dói, dói, coração, neste peito sofredor. Um coração machucado só pode ficar curado tomando injeção de amor. Coração Sertanejo. A mulher que eu tanto amo na vida, esse instante está tão longe de mim. Sua ausência em minha vida me apavora, me deixa num desespero sem fim. As recordações me fazem voltar ao nosso passado de amor e paz. São lembranças que me fazem chorar, pois eu sei não voltarão jamais. Como é triste olhar em volta e seu corpo bem pertinho do meu. Só me resta de tristeza morrer com a dor amarga deste recordações me fazem voltar ao nosso passado de amor e paz. São lembranças que me fazem chorar, pois eu sei não voltarão jamais. Como é triste olhar em volta e não ver o seu corpo bem pertinho do meu. Só me resta de tristeza morrer com a dor amarga deste adeus. Coração Sertanejo, na sonoplastia Zé Luquinha, apresentação Zé Brito.

Coração Sertanejo. Você chegou me envolvendo com seus carinhos. Fui me entregando, acreditando, sem querer. Meu coração que já estava adormecido foi iludido outra vez, sem perceber. Cama da noite, respirei o seu perfume, embriagado com seus beijos de licor. Nos seus costumes fui escravo das promessas. Em sua peça fui apenas mais um ator. Na penumbra daquele ambiente aonde desfila seu falso amor, vem premiar a sua orgia, embebedando os corações apaixonados, enfeitiçados na ilusão da sua magia. Cama da noite, respirei o seu perfume, embriagado com seus beijos de licor. Nos seus costumes fui escravo das promessas. Em sua peça fui apenas mais um ator. Coração Sertanejo. Faz esquecer o que a dor me causou, volta e me faz reviver no teu beijo de amor. Vem e acaba de vez com essa angústia de ter que viver sem você. Quero o suor do teu corpo colado no meu. Quero sentir novamente o prazer de ser seu. Sem você, meu amor, nada existe. Vem cuidar que é teu. Volta, a sua voz me faz falta, eu preciso te ouvir. Volta, sua presença me alegra e eu volto a sorrir. Vem e acalma o desejo de ter seu amor outra vez. Amanhecer nos meus braços e sentir teu calor, afugentar do meu leito vazio e a dor, e a saudade que aperta em meu peito. Onde foi que eu errei? Amo você, desejo você. Sem você nada quero na vida. É viver e morrer pouco a pouco. É uma vida feita. Amo você, desejo você. Sem você, nada quero na vida.

esquecer. E uma saudade bate forte, dói no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que toda... Coração Sertanejo. Ontem retornei na areia branca e ardente. Então te esperei, ouvi os teus risos que eram vindos, que uma onda trouxe a meus pés. Eu chamei, chamei ali, estou aqui. E eu chorei, chorei o mar só por ti. Risquei na areia teu lindo rosto, sempre sorrindo, talvez de mim. A onda mansa tudo apagou, a mesma esperança de te encontrar. E eu chamei, chamei ali, estou aqui. E eu chorei, o amanhecer. E eu chamei, chamei Aline, estou aqui. E eu chorei, chorei o mar só por ti. E eu chamei, Coração Sertanejo. Agora vou dizer sim, vou mostrar que gosto de você. Vou voando, deslizando ao vento, sem saber onde chegar. Se um dia vou em pensamento te encontrar em algum lugar, vou abrir os olhos, perder o medo, deixe o sonho me levar. Vou dizer pro mundo inteiro agora que cansei de me enganar, assumindo que sou toda tua e aprendi a te amar. E se a vida acabar agora, contigo eu quero estar. Não vou desistir, vou acreditar. Ter você pra mim é melhor que o ar. Não vou desistir, só penso em nós. fazer. Agora vou dizer sim. Vou mostrar que gosto de você. Vou voando, deslizando ao vento, sem saber onde chegar. Se um dia vou em pensamento te encontrar em algum lugar, vou abrir os olhos, perder o medo, deixe o sonho me levar. Vou dizer pro mundo inteiro agora que cansei de me enganar, assumindo que sou toda tua, que aprendi a te amar. E se a vida acabar agora, contigo eu quero estar. Não vou desistir, vou acreditar. Ter você pra mim é melhor que o ar. Não vou desistir, vou soltar a voz, vou até o fim. Eu só penso em nós. Vou acreditar, ter você pra mim é melhor que o ar. Não vou desistir, vou soltar a voz, vou até o fim. Eu só penso em nós. Zé Brito está apresentando o programa Coração Sertanejo. Ei, que modão chonado derramado demais, hein? Ei, paixão, capivara pula na água faz tchua, hein? Oi, ai, ai, quem inventou a distância com certeza não conhecia saudade. Pra você que tá aí, seja bem-vindo, acompanhando, pra tocar o seu departamento sentimental, pra falar de amor aqui no Coração Sertanejo, rolando mais um sucesso mais ou menos assim. Ficar aqui, vou embora e não volto nunca mais. Já vou tarde, mas eu decidi. Acredito que vai ser melhor e vai. Vou buscar a minha paz perdida. Eu preciso resgatar meu coração. Nem que eu tenha que ralar na vida, te esquecer virou obrigação. Seja feliz que eu vou tentar achar alguém pro seu lugar, que possa amar o que sobrou de mim. Seja feliz que eu tô legal, e quanto a mim não leve a mal. Não fico nem mais um minuto aqui. Vou buscar a minha paz perdida. Eu preciso resgatar meu coração. Nem que eu tenha que ralar na vida, te esquecer virou obrigação. Seja feliz que eu vou tentar achar alguém pro seu lugar, que possa amar o que sobrou de mim. Seja feliz que eu tô legal, e quanto a mim não leve a mal, não fico nem mais um minuto aqui. Seja feliz que eu vou tentar achar alguém pro seu lugar, que possa amar o que sobrou de mim. Seja feliz que eu tô legal, e quanto a mim não leve a mal, não fico nem mais um minuto aqui. Coração Sertanejo. A vida muitas vezes cobra o que não devemos. Paguei sem reclamar a conta que ela cobrou. E os anos que eu tenho de estrada já foram bastante pra entender que a gente paga o que não ganhou. Levei sorriso e alegria onde tinha pranto. Plantei amor e amizade na terra do ódio. Onde tinha tempestade, levei a bonança. Isto foi em minha vida mais um episódio. Se eu errei em amar você, se eu pequei em te desejar, eu quero viver errando e viver pecando, mas quero te amar. Eu quero viver errando e viver pecando, mas quero te amar. Conquistar o amor que é proibido. E o lindo velho namorado foi o novo amante. Busquei na terra do ouro o brilho da prata. Busquei na terra da prata o brilhar do diamante. Ouvi confissões de amor em noites de lua, e a lua sabe muito bem quem me causa dor. O meu colar de paixões que tenho no peito, essa paixão proibida é meu único amor. Eu errei em amar você, eu pequei em te desejar. Eu quero é viver errando e viver pecando, mas quero te amar. Eu quero é viver errando e viver pecando, mas quero te amar. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. É, que gostoso estar aqui com você, é bom, né? Programação gostosa, aquela música que mexe com o nosso sentimento pra falar de amor. Ei, paixão, te amar é fácil, duro é ter você, trem. Ah, capivara pula na água, faz tchau. Essa é pra acabar mesmo. Toca aí, Invernada. Toca a música aí pra acompanhar. Ei, coração sertanejo, essa é pra mexer com o coração, hein? Feito agulha no palheiro, te procuro o dia inteiro, sem ter onde te encontrar. Fui na casa dos seus pais, eu já te liguei demais, não atende o celular. Admito que errei, também já te perdoei, são coisas de uma paixão. Foi embora de repente, mas te quero frente a frente, só pra te pedir perdão. Você é a minha vida, minha estrela preferida, luz de cada amanhecer. Tão pequena, tão menina, água pura, cristalina, que eu preciso pra viver. Você é a minha história, tá guardada na memória, mesmo que faz tanto tempo. Sem você não me acostumo, tô sem chão, eu tô sem rumo, tô remando contra o vento. Admito que errei, também já te perdoei, são coisas de uma paixão. Foi embora de repente, mas te quero frente a frente, só pra te pedir perdão. Você é a minha vida, minha estrela preferida, luz de cada amanhecer. Tão pequena, tão menina, água pura, cristalina, que eu preciso pra viver. Você é a minha história, tá guardada na memória, mesmo que faz tanto tempo. Sem você não me acostumo, tô sem chão, eu tô sem rumo, tô remando contra o vento. Você é a minha vida, minha estrela preferida, luz de cada amanhecer. Tão pequena, tão menina, água pura, cristalina, que eu preciso pra viver. Você é a minha história, tá guardada na memória, mesmo que faz tanto tempo. Sem você não me acostumo, tô sem chão, eu tô sem rumo, tô remando contra o vento. Tô remando contra o vento. Coração Sertanejo. Vazia, só recordação. Quarto bagunçado, roupas pelo chão. E eu feliz porque você fez amor comigo. Saio do trabalho, louco pra voltar. Hora do almoço, só pra te ligar. Desenho no computador seu rosto, seu sorriso. Fico

Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada já briguei com a sorte, falei com meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa, a vida perde a razão. Coração Sertanejo com Zé Brito. Você que é dona de casa, você que está aí acompanhando a gente pelo celular. É, Zé Luquinha, tem ouvinte que acompanha a gente também pelo celular. Nós estamos sabendo, a você que está aí acompanhando pelo celular, um abraço para você. É importante para a gente também. Nesse mundão de meu Deus, onde quer que você esteja, é só sintonizar aqui no Coração Sertanejo. Para quem gosta daquela música gostosa, né? Aquela música que fala de amor, é Coração Sertanejo. E chegando mais uma, tem mais uma aí, Zé Luquinha? Uma ou duas? Então toca duas aí para que o ouvinte possa acompanhar a nossa programação. Coração Sertanejo. O comércio parecia brincadeira, não sabíamos que era pra vida inteira. Os caminhos tomam rumos diferentes. Tinha que ser você, o amor achou a gente. Mas um dia o rio encontra o mar. Eu tô aqui pra gente continuar. Hoje o

faltando em você. O seu medo de amar na paixão pôs um fim. Meu amor foi demais e te afastou de mim. Mas se quer esconder o que o tempo mostrou, também posso dizer que eu não quero mais esse amor. O seu medo de amar na paixão pôs um fim. Meu amor foi demais que te afastou de mim. Mas se quer esconder o que o tempo mostrou, também posso dizer que eu não quero mais esse amor. Oh, oh, oh, oh. Coração Sertanejo. Hoje eu parei pra lembrar de algumas coisas sobre nós dois, das barras que enfrentamos juntos antes e as brigas que tivemos bem depois. Era um amor proibido, eu não sabia mais o que fazer. Nossas vidas foram a loucura, que eu vi o nosso amor se desfazer. Por que que você desapareceu? Sumiu, que nem me deu explicação. Mas hoje estou mal e sigo assim. Aprisionado por essa paixão. Sabe, às vezes fico louco de saudade. Mas o destino foi cruel. Tento fugir da realidade. Te amo tanto, não tem jeito. O seu corpo meigo me fascina. Volta pra mim, meu anjo lindo. Vem ser de novo a minha menina. Hoje eu parei pra lembrar de algumas coisas sobre nós dois, das barras que enfrentamos juntos antes e as brigas que tivemos bem depois. Era um amor proibido, que eu não sabia mais o que fazer. Nossas vidas foram a loucura, eu vi o nosso amor se desfazer. Por que que você desapareceu? Sumiu e nem me deu explicação. Mas hoje estou mal e sigo assim. Aprisionado por essa paixão. Sabe, às vezes fico louco de saudade. Mas o destino foi cruel. Tento fugir da realidade. Te amo tanto, não tem jeito. O seu corpo meigo me fascina. Volta pra mim, meu anjo lindo. Vem ser de novo a minha menina. Sabe, às vezes fico louco de saudade. Mas o destino foi cruel. Tento fugir da realidade. Te amo tanto, não tem jeito. O seu corpo meigo me fascina. Volta pra mim, meu anjo lindo.

uma lágrima rolando no seu rosto, pra molhar o seu sorriso ao me ver. Eu queria revirar seu pensamento, pra fazer seu corpo desejar o meu. Ser a força que de amor te deixa doido, pra te ouvir pedir que eu seja sempre seu. Quero ser o vento forte em seus cabelos, a saudade apertando o coração. Quero ser o pensamento mais ardente, em sua boca o retoque do batom. Se for noite de calor eu faço chuva, pra molhar seu corpo quente só pra mim. Nessa hora te ilumino de estrelas, viro flores e perfumo seu jardim. Quero ser um arrepio no seu corpo todo, oh, oh, oh. A mordida na maçã que não se esquece o gosto, um beijo que te deixa tonta, que te molha a boca, oh, oh, oh. Quero ser aquela coisa que te deixa louca. Quero ser o vento forte em seus cabelos, a saudade apertando o coração. Quero ser o pensamento mais ardente, em sua boca o retoque do batom. Se for noite de calor eu faço chuva, pra molhar seu corpo quente só pra mim. Nessa hora te ilumino de estrelas, viro flores e perfumo seu jardim. Quero ser um arrepio no seu corpo todo, oh, oh, oh. A mordida na maçã que não se esquece o gosto, um beijo que te deixa tonta, que te molha a boca, oh, oh, oh. Quero ser aquela coisa que te deixa louca. Coração Sertanejo, na sonoplastia Zé Luquinha, apresentação Zé Brito. É, pra você que nos acompanha em todos os nossos estados aí desse imenso Brasil de meu Deus, através das ondas do AM, do FM, onde quer que você esteja, mais uma vez agradecendo o seu carinho, pela sintonia, enfim, onde quer que você esteja, quer tocar, quer ouvir aquela música gostosa, você pode pedir a sua música através do Facebook, do Twitter, é só sintonizar e acompanhar, porque sertanejo é assim, ó. Ei, toca mais um aí, Zé Luquinha, pra gente, rolando sucesso, rolando música aqui no Coração Sertanejo. Que atire a primeira pedra quem nunca traiu seu amor. É, Lardino, a gente acha que é o bruto, mas um dia a casa cai e o final dessa história é mais ou menos assim. De novo estou aqui, bebendo, fumando e chorando de saudade dela. Eu nunca pensei que o seu adeus pudesse acabar comigo tanto assim. Uma bomba explodindo aqui dentro de mim, vai rasgando o meu peito da vontade, eu choro. E a solidão vontade dona tá tomando conta da minha cabeça. E nada que eu tente faz com que eu te esqueça. Feito um trem desgovernado, eu perdi a direção. E é bebendo que eu busco uma saída. O que me resta agora é esse violão e uma casa caída. A gente acha que é mais homem quando tem do lado uma mulher traída. Foi esse o erro que tirou você da minha vida. Eu nunca pensei que o seu adeus pudesse acabar comigo tanto assim. Uma bomba explodindo aqui dentro de mim vai rasgando o meu peito da vontade. Eu choro e a solidão. A didona tá tomando conta da minha cabeça. E nada que eu tente faz com que eu te esqueça. Feito um trem desgovernado, eu perdi a direção. E é bebendo que eu busco uma saída. O que me resta agora é esse violão e uma casa caída. A gente acha que é mais homem quando tem do lado uma mulher traída. Foi esse o erro que tirou você da minha vida. A gente acha que é mais homem quando tem do lado uma mulher traída. Foi esse o erro que tirou você da minha vida. Coração Sertanejo. Eu tivesse do meu lado uma mulher, um amor, uma paixão. Eu daria o meu carinho, minha canção preferida, também o meu coração. Mas estou aqui sozinho e só vejo em meu caminho tristeza e solidão. Se quer ver que venha linda, vai ser pra toda a vida. Não quero amor de verão. Me dá um sorriso, me tira o juízo. Eu quero te amar e seja pra sempre. O amor entre a gente não pode acabar. E seja eterno o amor que eu quero. Assim tem que ser. Se não falta carinho, vou ficar velhinho ao lado de você. Eu tivesse do meu lado uma mulher, um amor, uma paixão. Eu daria o meu carinho, minha canção preferida, também o meu coração. Mas estou aqui sozinho e só vejo em meu caminho tristeza e solidão. Quer ver que venha linda, mas vai ser pra toda a vida. Não quero amor de verão. Me dá um sorriso, me tira um juízo. Eu quero te amar e seja pra sempre. O amor entre a gente não pode acabar. E seja eterno o amor que eu quero,